Eu quero te conhecer, vou te chamar pro meu rolê. Quero saber que você gosta. Tem gente que se encosta por interesse, não. Quero ser desses, não, que só vem pelo dinheiro. Só fala pedindo um emprego, querem a bênção, mas não querem Jesus. Querem o paraíso e não o peso da cruz. Sincera amizade é aquela, tá em todas e não amarela. Quem é amigo se conhece, no tom de voz já sabe o que acontece. Sente falta, sem saudade, chora na dor, se alegra na felicidade. Mas homem é falho, eu sei, disso nunca me enganei. Mas se tem alguém que eu posso confiar, Jesus, eu sei, esse nunca falhará. Ele tá sempre comigo e eu tô sempre contigo. Jesus, eu quero ser o seu amigo, o seu amigo. Amizade é pra eternidade. Amor de verdade não se encontra nessa cidade. Minha realidade agora é outra. Confio em Jesus pra não ficar de touca. Cê sabe como é, com dinheiro no bolso. Se tem amigo e mulher, toda hora no seu pé. Só dando uma de migué, mas sei qual que é. Quem só quer descolar, um motivo pra falar. Mas eu tô com Jesus e é nós que tá. Eu sei, tenho que melhorar e te louvar. É bem mais do que eu mereço, amigo, eu te agradeço. Mudou meu endereço, me conhece desde o berço. Contigo eu sempre cresço, em ti me fortaleço. E vejo que ser o teu amigo é meu maior desejo. Glória a Deus, é meu maior desejo. Ai, Jesus, eu quero ser o seu amigo. Jesus, eu quero ser o seu amigo. Eu quero ser o seu amigo. Jesus, eu quero ser. Aí guerreiro, acima de fama, sucesso, dinheiro. Ama Jesus, só que ele me amou primeiro. Pela misericórdia eu não escolhi, mas ele que me escolheu. Quando eu tava na pior, na maconha, no álcool, no pó. Muitos tinham dó, eu era de menor, mas Deus foi maior. Pela graça que só, saí daquela pra uma melhor. As irmãs dizia, ó, Deus te livrou do inimigo. Só por Deus você nem estaria vivo, eu sei disso. Por isso eu tenho um compromisso, ele me tirou da lama. A quem muito se perdoa, muito se ama. Eu poderia estar em cana ou enfermo numa cama. Mas tô firmão, Jesus no coração, no rap adoração. Te agradeço, meu verdadeiro amigo, sangue bom. Jesus, eu quero ser o seu amigo. Quero ser o seu amigo. Jesus, eu quero ser. Quero ser o seu amigo. Jesus, eu quero ser o seu amigo. Quero ser o seu amigo. Quero ser o seu amigo.